matei toda lá do rio que chamavam de Aqueronte. Seu tiro na testa que tomei em Belo Horizonte. Pra atravessar um tal Caronte me cobrou uma danaca. Que porra de moeda é essa? Já tomei dele uma faca. Pulei pra cima da barca que no fundo encalha pelo peso da minha carcaça. Como é velha essa tralha, com uma faca no pescoço o barqueiro expôs a reação. Mas King Kong é tipo Bones e sabe matar leão. O barbudo do outro lado aproveita e pega carona. Há muito tempo esperando pra atravessar esse rio. Se emociona ao saber que eu sou mineiro inconfidente. O cara feio se apresenta dizendo se tira dente. Que porra de sonho doido, isso não é um sonho. Do outro lado desse rio é o reinado do demônio. Você é grande burro, quase que parto pro soco. Você morreu e veio pro inferno. Para de pagar de louco. Lá nos espera um monstro que é chamado Cerbero, que na entrada fica manso, na saída Cerbero. Vai ficar de boa Cerbero se bater de frente. Se a faca não adianta, arranca o olho dele do dente. Entramos pelo lembro, que lugar foda, não resisto. É onde vivem em repouso os que não aceitaram Cristo. Mas eram pessoas boas e vivem a morte que sonharam. Enquanto os três heróis mineiros putos que acordaram. Lembro que o soldado não morre, ele reagrupa. No inferno e saímos caçando filhas da puta. Arlindo, Lúcio, o Baeta, Geraldo e Tiradentes e o King montam a operação caça-tridente. Chamamos pra comandar o coronel brilhante Pelo marretão, topou na hora enquanto ilustra que seus alvos principais são Carlos Marighella, Che Guevara e qualquer um outro comunistinha pela. Achamos em um puteiro Rita, Stalin e Fidel cafetinando as pombageiras. Pra eles isso é o céu. Rita alega ser de direito e logo toma um direto. Foda-se qual lá do estado, totalitário é incesto. Stalin culpa Lenin pelas más influências. Percebi que o vitimismo nessa laia de essência. Aprenderam a fazer rapel usando pelos do bigode. Você sabe, caça terrorista, o cara era doicote. Ele gosta de sair da classe, mas ao ver Karl Marx fica possuído tipo em Umbanda pegando paz. Marx tem a língua afiada, vem falar de mais-valia. Custa parte pra porrada, a guerra que não é mais fria. Seguimos na caçada no inferno, causando tumulto. O Hades fica mais embaixo e já tá ficando tudo. Em um boteco, Marighella, Gramsci e Mussolini, comendo carne de panela e assistindo telecine. Cara parecido com Enéas, chega de voadora, junto com a Church, Margaret Thatcher, conservadora. Isso tá beirando revolta, um levante no inferno. Até Dante se assusta e registra no seu caderno. Com Homero levam notícias em tempo real pro céu. Os três heróis entram pra treta nos tanques coquetel. O Baeta gritou Brasil, o capeta puta que pariu. Meu Deus do céu, esses soldados de bereta e fuzil. Esses caras são monstruosos, mas Hades é orgulhoso. Manda o capeta pra treta pagando de cabuloso. Mas não aguenta um assalto no ringue quando o King sai correndo rebolando cheio de swing. Sempre desconfiei que o capeta era feminado. Eu tomei seu tridente e ele só abanou o rabo. Com medo estampado gritou desesperado: meu Deus do céu, por favor, tira daqui esse soldado. Nesse momento fui acordado na maca de hospital. Sacanagem, fui forçado pra voltar ao mundo real. Eu ouvi alguém gritando: se passaram 7 meses. E eu olhando o calendário: hoje é sexta-feira 13. Atrapalhei o doutor que tava vendo Jason X. Veio correr e trouxe uma enfermeira sexy. Ao ouvir minhas primeiras palavras se emociona. E eu perguntando se ele consegue uns frascos de trembolona. E quer saber se eu tô com sede? Estou com sede de vingança. Esse foi o início da matança, na minha mente só lambança. Mistura mitológica, só faltou Odin aparecer. Milagre até lógica, a crise psicológica começou nesse instante. Que eu tive certeza, eu fui no inferno de Dante. A reunião com GTE é na próxima madrugada. O inferno começou o início dessa jornada.